crime é de tensão mesmo. Vielas e becos, matraca na mão, vagabundo em ação, uma confusão. Só um pezinho me, pra guerra voltar, quem não deve não teme mais. Vai se desesperar. É toque, de recolher é bom, nem se envolver, mesmo sem dever. Vários e morrer, tremer, correr, rezar, nessas horas já não dá. Doidos chegam de banho, é da arregaça, chacina virou hobby. Quem se fode é pobre, o chicote estrala de ponta a ponta. Cheiro de morte, irmão, contra irmão, distanciando a união, extinção. Soldados de verdade pra revolução, guerreiros na fava se tornam periculosos. Inocente trepados de vingança, raiva e ódio. Ó, guerra civil, todo habitante vai se armar. Tenha muita fé em Deus, o diabo vai te escravizar. Morte, sangue, droga e arma por aqui. O passo errado é um sequestro pro inferno sem resgate. Não tem dinheiro que compra, sentença quando é pilantra. Cata metranca, fim da lambança, só lembrança pra quem quer fama. Fica de campana pra fazer o latrão no ponto. Matou a mãe do maluco, quero ver se você é louco. Disposto pro encontro com cinco psicopatas armados. Fim da guerra, vai ser só quando você tiver estirado. O clima é tenso, tô longe, sai pra lá. Coisa suja, peço a Deus que eu não tenha que entrar numas loucura. Família, preservo o valor. Eu tenho na terra, mostro pros putos que se dane. Dinheiro, luxúria, as velas. Só uns diamantes pra favela abrir sorriso. Pra despertar talentos e ter menos homicídios. Tiros, tiros na madrugada entre irmãos. Se prepara, lá vem bala, é clima de tensão. Arrebento, medo, inocente morrendo. Nada muda por aqui, continua daquele jeito. Velório, vela acesa, todo dia vai um. Confusão, tiroteio, sangue escorrendo, é comum. A doce estraçalha, sem dó nem piedade. Filme vai subir no arrastão da maldade. Cidade sangrenta, vida não tem valor. No rosto do sofredor, só ódio, revolta e rancor. Meu senhor, por favor, proteja esse pecador. Mostre o caminho digno, distante da dor. É muita treta, frieza pra poder fazer a cena, ibope e grana, inveja é parte do sistema. Cheira, cheira bem louco pra ter coragem. Zóion contra zóion, vai vendo por atrairagem. Fuzil acionado, 158 preparado. Pagou, resgatou, pipocou, caixão lacrado. A viela da fava tá lavada de lágrima. É tanta morte que não se sabe nem por quem chorar. Bala perdida, mais um corpo estirado no chão. Salve-se quem puder, ladrão, clima é de tensão. Aí, a verdadeira humildade, os manos de coração. Partindo pra revolução, bandido. O clima é de tensão, mas o que liga é a união. Então, respeitosamente do lado leste de São Paulo, os maloqueiros, homens crânios. Sou o que me transformei. Ontem um maluco sossegado, hoje um vizinho sem piedade. Não tive oportunidade, os que governam fábrica de fazer homicida. O 5-7 tomando seu Cartier, batendo com a ponta do cano no lado esquerdo da sua cabeça, voltando pra casa acelerado. Graças a Deus, mal guiado em um barraco qualquer, imaginando quando o dinheiro acabar. Faleça jamais, eles podem ter também, podemos ter. Os que governam vão perder, são fudia, sobe e desce. Da periferia o desrespeito não virou manchete. Só se lembram de você quando cada bolada. Tiro na cara de 12 do leão que vem aqui nos cobrar. 20 presídios, um terço de escola, um quarto do hospital confiando na rota que nos exterminam. Muitos ainda vão ser arrastados, desovado no mato, calibre, droga forjada, assassinato. Vendo filha da puta da cadeira, que julga uma nação inteira com a mídia a seu inteiro favor. Minha ira descarrego, não tolero, não sigo a lei imposta, extremo da extrema esquerda. HCCHWGI, sigo assim, minha vontade Deus vai permitir. O clima é tenso, a revolta domina minha mente. Mesmo assim, procuro agir, seguir meu subconsciente. Correndo lá do céu, contrariar a podridão da elite. Sobreviver num país onde o sistema te ilude, te humilha e é movido a cifrões. Onde putos e gravatas são os maiores ladrões. E o povo pobre, como sempre, esquecido, desprezado. Trabalhador na rua, constantemente sendo humilhado na marra. Sistema canalha, não aceito mais comete falha. Injustiça na cara do povão a toda hora. A comunidade já não pede mais, implora. Manipulação de seus atos, uma atitude brutal. Os governantes são podres, usam, abusam, depois riem dos pobres. Mas aí, isso só gera revolta, por consequência o crime. Polícia, pega o seu, joga na cadeia. Sistema, ao invés de reintentar, reprime. Liberdade de expressão aqui é mentira, pois encaram seu ponto de vista com tamanha ironia. Omitir seus direitos gera agonia. Nego HC, revolucionário em prol da periferia. Em prol da periferia. Alta tensão, crime em ação. E o clima é de tensão. Pique a milhão, mil bolsos. Carreira no prato, pão puxado. Sou mais finado. O veneno destilado, o sistema nos ofereceu. Na leste ou nos três cantos. É atitude e respeito. Respeito para quem quer ser respeitado. Subestimar o próximo não é a sua saída. A sua ação é minha reação. Schmidt Tramont de 9mm no peito que lhe sou. Só foi coroas de flores, lágrimas e lamentos. E pedir a Deus que o tenha em um bom lugar. Fim do silêncio, comecem a rezar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O clima de terror por aqui é constante. Sua fé é medida todo instante. O clima de terror por aqui é constante. Sua fé é medida todo instante. Vida fudida que não melhora, piora. Fogo cruzado, estraçalha a cabeça a qualquer hora. Com assassinos que te fogem na cara larga. Bandidos, policiais, é só lembranças amargas. Que não escolhe lugar, nem respeita diploma. Lembro de um puta baleado que morreu de goma. Na lei seco, silêncio, muito é decretado. Favorecendo o clima de tensão, combate isolado e implantado de forma escravizada. Toque de recolher, não tem festa, ninguém sai de casa. E recorrer a quem? Quem pode enfrentar a jogada? Desafiar o cartel de quadrilhas organizadas, engravatados no comando do dinheiro à plata. Influentes criminais, violência urbana relata. Quando é preciso a justiça na quebrada é feito a bala. O convívio com a morte dia a dia nunca para. Mano morto, mais um aliado que morreu. E quem me garante que o próximo corpo caído no chão não é o meu? Sem testemunha, só a omissão do fato. Um corpo amado em gaveta gelada para a alegria do Estado, que comemora com champanhe e exatidão. A cada corpo caído, achado sem identificação, arrebentado, todo desfigurado. Estado de decomposição avançado. É embaçado, mas o fato é registrado. As cinco partes encontradas que formavam o finado. Atenção, rima fatal na ação. Realista na ideia, eu tiro o ar. Conclusão, vivemos acuados na favela, sofrendo a repressão. Barracos invadidos, revirados, e todos no chão. Pai de família revistado, humilhado como um ladrão. Homens de fardas que atuam na madrugada e matam sem perdão, sem razão. E de quebrada mais um corpo no chão, espancado, destroçado, rajado a bala. Tiram vidas inocentes em troca de medalha. É verdade, essa é a situação. A favela está vivendo em clima de tensão. Eu olho no espelho e me vejo. Tô muito louco, armado daquele jeito. E começa a refletir a atitude daquele guarda. Só vira homem quando está de farda. Morre de inveja que nossa cara é favela. Discriminado, mal intencionado. São Mateus, Vila Prudente, Butantã. O cheiro de pólvora no ar. A rota vem pra matar. Cresce, a matança só cresce. Cresce, cresce, cresce. Lembrando do mano, firmeza que partiu de repente na fita do milhão. Muitos voltaram, muitos partiram. Derrubado, sufocado, morto a tiro. No gavetão do ML, não quero nem pensar. Todos têm que passar por lá. Clima de tensão, não tem como escapar. Clima de terror por aqui é constante. Derrube granada, matraca, fuzil. Bater boy pede paz, veste branco, chora, implora. A sombra do medo agora assola sua porta. A fome resolveu despreitar, analisar. Conseguiu entender que você nada faz e o que faz é a favor de você. Daqui vai, pede paz, pede mais. Quando ouvir a voz do curso ecoar, ou quando vê um adolescente com uma 9 pronto pra atirar, descarregar em cima de você o ódio adquirido com o decorrer dos anos. Seu pai morreu trocando com o ovo opressor.